saudade que eu tenho daquelas valsas do tempo do Onça. Valsas que tinham poesia, dançadas ao som de uma geringonça. Oh, que saudade que eu tenho de ouvir a bandinha do céu de mais. Ela tocava pro lado e a gente dançando achava gozado. E a banda fazia parará pum, papapum, parará pum, papapum, parará pum, papapum. E a banda fazia parará pum, papapum. Valsas que tinham poesia, dançadas ao som de uma geringonça. Oh, que saudade que eu tenho de ouvir a bandinha do céu.